Mortal do La Rocha. Johnny Paixão, o imperador da sofrência. Me adota, moinha. Charibala. Eu desejo que ninguém te chame de rainha, que a boca que você beijou depois da minha. Eu desejo que não te dê prazer. Eu espero que você encontre o norte, mas que no amor você não tenha sorte. E se fizer amor com outro mesmo assim, que faça amor com ele, mas pensando em mim. Que fala que praga desse amor não pega. Cuidado pro seu coração não vacilar. Mas siga e reza pra quando der saudade a praga não pegar. Onde fala que praga desse amor não pega. Mas sei que qualquer hora você descuidar. Nem fica, nem reza. Vai impedir você de vir me procurar. Johnny Paixão, o imperador da sofrência. Que a boca que você beijou depois da minha. Eu desejo que não te dê prazer. Eu espero que você encontre nós, mas que no amor você não tenha sorte. E se fizer amor com outro mesmo assim, que faça amor com ele, mas pensando em mim. Onde fala que praga desse amor não pega. Cuidado pro seu coração não vacilar. Mas siga e reza pra quando der saudade a praga não pegar. Onde fala que praga desse amor não pega. Mas sei que qualquer hora você descuidar. Nem fica, nem reza. Vai impedir você de vir me procurar. Onde fala que praga desse amor não pega. Cuidado pro seu coração não vacilar. Mas fica e reza pra quando der saudade a praga não pegar. Onde fala que praga desse amor não pega. Mas sei que qualquer hora você descuidar. Nem fica, nem reza. Vai impedir você de vir me procurar. Você de vir me procurar.